Meu pai pode tudo dar certo, mas do nada pode dar tudo errado. Quer ver, ó? Um, dois, três. Áudios que eu mandei, ela visualizou. Nessa hora pensei, ela vai responder. Amor, te perdoei, mas ela me xingou. Disse que acabou. Coração no desespero, só pedi o último favor, Natan. Pela última vez, vem dar beijão de língua na minha boca. Vem me encontrar de pouca roupa. Faz aquele amor de outro planeta, depois você me bloqueia. Pela última vez, vem dar beijão de língua na minha boca. Vem me encontrar de pouca roupa. Faz aquele amor de outro planeta, depois você me bloqueia. Pela última vez. Ah, meu compadre, de amor. Esqueça tudo, menos é mais Natanzinho em Salvador. Solta a voz, vai. Um, dois, três. Áudios que eu mandei, ela visualizou. Na hora pensei, ela vai responder. Amor, te perdoei, mas ela me xingou. Disse que acabou. Coração no desespero, só pedi o último favor. Salvador. Pela última vez, vem dar beijão de língua na minha boca. Vem me encontrar de boca a boca. Faz aquele amor de outro planeta, depois você me bloqueia. Pela última vez, vem dar beijão de língua na minha boca. Vem me encontrar de boca a boca. Faz aquele amor de outro planeta, depois você me bloqueia. Pela última vez, vem dar beijão de língua. Pela última vez, vem dar beijão de língua na minha boca. Vem me encontrar de pouca roupa. Faça aquele amor de outro planeta, depois você me bloqueia. Pela última vez, e não sei mais falando de amor. Ah, meu compadre, não sei mais, Natan. Salvador, faz barulho. Pela última vez. Só quem vai ver sou eu e os golfinhos. As ondas batendo aqui, delícia o barulhinho. Em cima do jet ski, vou rebolar pra tu. Essa onda sexy te deixa maluco. Em cima do jet ski, vou rebolar pra tu. Essa onda sexy te deixa maluco. Barulho do mar, o tempo voa por aqui. Confesso, se eu precisar, te levo de novo pra mim. Pra ver você dançar nessa brisa da praia. Vendo o sol raiar, então vai moça, baila. Se tu vai, eu também vou, não vou ficar sozinha aqui. O verão chegou, vem montar no meu jet ski. Se tu vai, eu também vou, pra mim fico melhor assim. Solteiro e ser feliz, solteiro e ser feliz. Em cima do jet ski, vou rebolar pra tu. Em cima do jet ski, vou rebolar pra tu. Essa onda sexy te deixa maluco. Melody, Sampaio, vai. Troca na voz. Não vai, rebolito bem. Suando sozinho, a onda subindo, o biquíni caindo, corpo molhadinho. O que você faz? Em cima do jet ski. Vem me maceta, vem me maceta, vem me maceta. Em cima do você é tão ruim assim. Ao mesmo tempo que faz bem pra mim. Você parece meu pijama, a gente só se vê na cama. Pra você meu coração tá só de enfeite aqui. Ainda não achei o equilíbrio. Você é meu esquema, ô vício. Até tenho vontade de te esquecer. Saudade do cara e dos love que a gente faz. Minha cama quase quebra, minha casa quase cai. E a parte ruim é quando você vai e não atende mais. Eita, saudade do cara e dos love que a gente faz. Minha cama quase quebra, minha casa quase cai. E a parte ruim é quando você vai e não atende mais. Safadinha do raio. Que pancada. Isso é Mari Fernandes. É o Grela. Por que você é tão ruim assim? Ao mesmo tempo que faz bem pra mim. Você parece meu pijama, a gente só se vê na cama. Pra você meu coração tá só de enfeite aqui. Ainda não achei o equilíbrio. Você é meu esquema, ô vício. Até tenho vontade de te esquecer, mas tenho mais vontade de fazer aquilo. Tô sonando do cara e dos love que a gente faz. Minha cama quase quebra, minha casa quase cai. A parte ruim é quando você vai e não me atende mais. Tô saudade do cara e dos love que a gente faz. Minha cama quase quebra, minha casa quase cai. A parte ruim é quando você vai e não me atende mais. Eita, saudade do cara e dos love que a gente faz. Minha cama quase quebra, minha casa quase cai. E a parte ruim é quando você vai e não me atende mais. Traz uma dose que essa é pancada. É por isso que eu digo, meu filho, viver é diferente da vida, cachorro. Bota na pressão. Ei, parou, segura. Tem cerveja aí? Tem. E tá gelada? Tá. Que se rompa lá você, napa. Fala comigo, bebê. O embaixador. Uma vez mais. Dizem que todo homem é vagabundo. Eu não sou. Eu não sou. Se existe alguém fiel nesse mundo, esse alguém sonhou. Esse alguém sonhou. Pergunta pra minha nega se eu vou pra rua. Pergunta se já me viram no cabaré. Pergunta se eu frequento a vida noturna. Ela vai dizer que eu sou o sonho de toda mulher. Dizem que todo homem é vagabundo. Eu não sou. Eu não sou. Se existe alguém fiel nesse mundo, esse alguém sonhou. Esse alguém sonhou. Fala comigo. O embaixador agora tá em todas as línguas, rapaz. Ai. Agora le voy a hablar a todos los hombres fieles. Dicen que todos los hombres son vagabundos. Yo no soy. Yo no soy. Si existe alguien fiel en en la calle, preguntarle si me han visto en un cabaret, pregunta si yo frecuento la vida nocturna, que te va a decir que yo soy el sueño de toda mujer. existe alguien fiel en este mundo. Ese alguien soy yo. Ese alguien soy yo. Ese alguien soy yo. Ese alguien soy yo. Ai. MF Felipe Amorim. A galera que tá com card em dia. Tamo junto, hein? Na beira da praia, no Cauípe. Morena Jambu, tu aparece e faz bandido virar santo. Bota na gaiola, coração tá voando. Por falar em voando, na tacama eu tô pousando. Eu tô chegando, hein? Liga pra balada, tira seu nome da lista. Cancela o rolê que cê marcou com as suas amigas. A farra perdeu mais uma solteira na pista. Minha cama ganhou uma morena delícia. Ai, caralho, tava com saudade de fazer o nosso cardio. Suada por cima, molhada por baixo. E o nosso batimento indo pra casa do... Ai, caralho, tava com saudade de fazer o nosso cardio. Suada por cima, molhada por baixo. E o nosso batimento indo pra casa do... Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, caralho. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Caralho, suada por cima, molhada por baixo. Morena Jambo, tu aparece, faz bandido vira santo. Bota na gaiola o coração que tá voando. Por falar em voando, na tua cama eu tô chegando. Eu tô chegando! Liga pra balada, tira seu nome da lista. Cancela o rolê que cê marcou com suas amigas. A farra perdeu mais uma solteira na pista. Minha cama ganhou uma... Todo mundo diz... Ai, caralho, tava com saudade de fazer o nosso cardio. Suada por cima, molhada por baixo. E o nosso batimento indo pra casa do... Ah! E o quê? Ai, caralho, tava com saudade de fazer o nosso cardio. Suada por cima, molhada por baixo. E o nosso batimento indo pra casa do... Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, caralho. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, caralho. Suada por cima, molhada por baixo. Quem gostou, grita ui! E aí, vacilão? É os Kef no beat. É os Kef no beat. E aí, vacilona, tu tá ligada que era pra tá bloqueado. Sou um doido mesmo de olhar na sua cara. Fui pra falar pra ganhar novo menado. Endereço e caída, caí igual uma lua. Antes eu caí, se bebo na rua. Mas sempre no auge da minha loucura. Chega uma mensagem sua e meu dedo não segura. Como é que faz? Se eu falo que eu não quero mais. Mas como que eu chego em frente se eu lembro da carinha dela olhando pra trás? Como é que faz? Se eu falo que eu não quero mais. Mas como que eu chego em frente se eu lembro da carinha dela olhando pra trás? Luan Pereira é o escape do beat. Nos porta Malawi. Ela vacila, mas eu gosto. Ela vacilona, mas fazer o quê, né? Se eu amo demais. E aí, vacilona, cê tá ligada que era pra tá bloqueada. Sou um trouxa mesmo de olhar na sua cara. Fui pra farra, farri e não arrumei nada. O endereço, um recado, cai igual uma lua. Antes eu caí, se bebo na rua. Pra sempre no auge da minha loucura. Chega uma mensagem sua e o meu dedo não segura. Como é que faz? Se eu falo que eu não quero mais. Mas como que eu sigo em frente? Se eu lembro da carinha dela olhando pra trás. Como é que faz? Se eu falo que eu não quero mais. Mas como que eu sigo em frente? Eu lembro da carinha dela olhando pra trás. Como é que faz? Se eu falo que eu não quero mais. Mas como que eu sigo em frente? Se eu lembro da carinha dela olhando pra trás. Como é que faz? Se eu falo que eu não quero mais. Mas como que eu sigo em frente? Se eu lembro da carinha dela olhando pra trás. É os cats e o que nos porta Malawi. Vacilona. E aí, vacilona?

esqueça tudo. Pagode de qualidade. Que coisa linda, hein? Era uma vez no super fantástico mundo dos Auge Boys. Calma, cara, que eu vou contar. Não, deixa eu contar, por favor. Não, peraí. Deixa que eu vou contar essa história, ó. Vê. É massa demais, tô chonadão nas paradas que tu faz. Parei, olhei e vi que tu é sagaz. Será que vale a pena eu correr atrás? Era pra ser sigilo, mas já tá virando fofoca de bairro. Aí eu vi que a coisa do destino e o acaso não é por acaso. O seu beijo com sabor de caramelo de fino eu nunca encontrei. Só não vou namorar com você pra depois não virar o seu ex. Super fantasticamente rebola na minha frente fazendo carão. Já peguei toda a cidade, mas só você que mexe com meu coração. Derruba! Super fantasticamente rebola na minha frente fazendo carão. Já peguei toda a cidade, mas só você que mexe com meu coração. Com meu coração. Cadu Martins e Preta, o jumenteiro. Auge Boys de novo. Era pra ser sigilo, mas já tá virando fofoca de bairro. Aí eu vi que é coisa do destino e um acaso não é por acaso. Seu beijo de sábado de cama é de fim e eu nunca encontrei. Só não vou namorar com você pra depois eu não virar seu ex. Super fantasticamente rebola na minha frente fazendo carão. Já peguei toda a cidade, mas só você que mexe com meu coração. Vai! Super fantasticamente rebola na minha frente fazendo carão. Já peguei toda a cidade, mas só você que mexe com meu coração. Com meu coração. Acorda mesmo muito inseguro, querendo sumir com todos os espelhos do mundo. E hoje foi um dia assim pra ela. Só hoje eu falei mais de 50 eu te amo pra ela. Eu falei que não tem mais ninguém no mundo que me congela além dela, só ela, ela. Você até despenteada, vestido desarrumada. É linda de todos os ângulos, e linha de beleza só que eu tô falando. Não tem porquê cê tá chorando. Vestido desarrumada, com ouro emburrada. E quando tiver caindo o seu mundo, que se sente insegura, eu te seguro. Só hoje eu falei mais de 50 eu te amo pra ela. Eu falei que não tem mais ninguém no mundo que me congela além dela, só ela, ela. Você até despenteada, vestido desarrumada. É linda de todos os ângulos, menina de beleza, só que eu tô falando. Não tem porquê cê tá chorando. Vestido desarrumada, com humor empurrada. E quando tiver caindo no seu mundo, no dia que se sentir insegura, eu te seguro. Confia em mim.